171 a bordo, 4 horas, alternado Galeão. Copiado, Galeão, 4 horas, 171, irá seguir a aeronave Embraer 90 da Azul, que vai passar à sua direita no ponto de espera, reporte pronto para decolagem. Passará o ponto de espera. O objeto 6747 ali mantém o pistão no zero. Ali mantém o no zero, o objeto 4767. No 076 no solo ao 02, prossiga táxi via Alfa Juliette para o gate 62 na minha escuta. Alfa Juliette para o 62 na sua escuta, voo no 076. Afirmo. Alfa 083, call tower frequency 118.95. 118.95, Alfa Juliette. Objeto 6747, pista livre autorizada a decolagem, vento 110 graus, 08 nós. Autorizado, ILS, Oceania 6224. Objeto 6747. Rapaz, 083, traffic signs, continue approach point 1AVK, wind 110 degrees, 8 knots. Altitude center 104. Alguém, Odessa, cliente Lano, Europa 03. Stand by runway vacate. É 303 a janela, pronto para decolagem. Gente, quanto é o ponto de espera, aguarde para decolagem. Guarda. Doutor Salvador, o objeto 6747 vai livrar na próxima intersecção à direita, retorno na parte. Ok, gente, 6747, próxima à direita, reporte pista livre e mantenha a posição antes de ingressar na alfa. Gente. Prossegue para a nova decolagem, retorna para o pátio para a gente coordenar com o Israel. Vai retornar para o pátio 6747. Ok, gente. Salvador, Azul 4209, ponto espera da 10 pronto. Azul 4209, mantém o ponto espera, aguarde para decolagem. Mantém o ponto espera, 4209. Salvador, 3305, pushback, acionamento no 7. 3305, aguarde para iniciar. O 6747 já livrou a pista, está mantendo aqui a intersecção, está na alfa. Ok, gente, aguarde para ingresso na alfa. Aguarde. Europa 083, clear, Sulane, runway 10, wind 110 degrees, 69. Clear, Sulane, 10, Europa 083. Objeto 6747, após a passagem da aeronave que se encontra na alfa, pode prosseguir o seu táxi via taxiway Juliette para o gate 03. Gente, após a passagem da aeronave, vai no Juliette gate 3. Objeto 6747. Tá, para 1-0, centro da Yankee. E mantém. Ali mantém na 1-0 após a passagem do tráfego nacional, seu 4209. 1014, TAM 3178. Sim, autorizado, senhor. TAM 3178, vou diretamente à Serra, Simbra. Oi, dona. Bora, dona, grato. Jet 6747, modificada a sua posição. Prossegue agora via Juliette para o Gate 04. Juliette, Gate 04, Jet 6747, graças. TAM 3305 no gate 7, autorizado, puxa por táxi. Autorizado, 3305. Arapa 083, on the ground at 07, clear taxi by taxiway Alpha N, Juliet, gate number N, 10. Alpha Juliet, 10, Arapa 083. Oceaner 6313. Só confirmando manter o ponto de espera, aguarde para decolagem. Oceaner 6313, tem condições de decolagem imediata. Ok. Azul 4209, autorizado a decolagem, pista 10, vento 1 no 0 grau, 08 nós. Autorizado a decolagem da 10, azul 4209. Oceaner 6313, ali mantém após a rolagem do azul, preparando para decolar, fica autorizado. Afirmativo, tá? Aliando 6313, logo azul. Oi, Salvador, Oceaner 6224, 3 milhas por externo. Oceaner 6224, boa noite, tráfico do estado, complete aproximação, guarde informação de pista livre. Estamos na nave herbosa agora ingressando para decolar, 5 autorizado. Vento, 1-10 graus, 08 nós, ajuste no 0 no 4. Gente, Oceaner 6224, continuando a aproximação. Torre Salvador, é o Olympus 03. Olympus 03, você? Paciente da IANC, do pátio militar, para um voo local, só que arremetida do aeródromo de Salvador, para acionamento. Aqui, autorizado o acionamento, reporte para iniciar o táxi, aguardando o copo. Vai acionar e reportará para iniciar o táxi, aguardando o copo. Azul 4209, decola 08, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, controle Salvador, obrigado, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, azul 4209, decolado, passa 1.500 pés. 4209, contato radar, subo 360. Subida nível 360, 4209 da azul. Gente, aguarde para iniciar o táxi. Sim, estou tentando. Oceaner 6313, autorizado a decolagem, pista 10, vento 1, 10 grau, 0612 é nosso. Primeiro decolagem, 6303. 3305, copiado os dados. 117, Natal 314, prossiga seu táxi via Juliette Alfa, reporta um ponto para pronto para o decolagem. Juliette Alfa, reporta um espera pronto. Europa 03, mantém a posicional. Fui mantendo a posicional, Europa 03. Oceaner 6224, vento 110 graus, 0612, ajuste no 04, pistão nível 3, pouso. Livre pouso, Oceaner 6224. Oceaner 6313, decola aos 10, controle 119, decimal 8. 098, uma boa. Boa. Yeah. Salvador, Oceaner 6313, boa noite. É 3103, contato radar, suba 360. 360. Alpha 083, clear taxi by taxiway Juliet, gate number 10. Clear Juliet, gate number 10, Alpha 083, with the traffic flag. possível, pode voar da El Leda, o 6303? Salvador 3305, espera pronto. Tá 3305, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0. Oxinero 6224, do Solos 12, prossiga seu táxi via taxi Alfa, última esquerda, via Índia para o gate 01 na minha escuta. Alfa, Índia, gate 01 na sua escuta, Oxinero 6224. Tá 3305, pista livre, autorizada a decolagem, vento 110 graus, 08 nós. Tá 3305, autorizada a decolagem. Tá 3305, decola os 14, controle 119, decimal 8. 198, boa noite. Boa. Controle Salvador, boa noite, tá 3305. Boa noite, contato radar, suba nível 330. 330, 3305. Azul 4209, chame Centro Recife, 1251. 125, decimal 1, Centro Recife, 4209. Para cópia e táxi. Está autorizado o táxi, reporte no hotel para o cruzamento da pista. O montão permanece no circuito de tráfego 1-0 para a troca emitida. E o código transponder será o 5153. Autorizado então o circuito de tráfego para a troca emitida na pista 1-0 com o transponder 5153, Olimpo 03. passagem pelo táxi e vai reportar no hotel para cruzamento da pista. Afirmo. Dan 3305, passar o 710 agora, pode chamar o centro? Negativo, tem que aguardar o centro aceitar o seu tráfego e isso deverá ocorrer mais ou menos no nível 160. Ciente, é, poderia coordenar o 380, o nível final? É o 3305. Afirma 3305, solicita 380. Dan 3178 estabilizou. 3178, torre 18, mais 5. 385, boa. Chené 6313, chame centro Recife, frequência 1251. Qual é o nome, 6313? Torre Salvador, eu tô 3178, passou externo, baixa a trava. Tem que chame Recife, coordene o nível, frequência 1245. Recife 1245. Bom sono. comandou, é o Olímpio 03, na opção para cruzamento. Visual para a aeronave que acabou de pousar. Aqui, gente, Olímpio 03, autorizado cruzamento, reporta então para o ponto de decolagem. Cruzar a pista 10, prosseguir via alfa e reportará no ponto de espera da pista 10 para o Olímpio 03. Positivo. O TAM 3178 no salão 22, prossiga seu táxi via táxi Alfa e Juliette para posição remota 13. Atento e dando passagem na T3 da Força Aérea que vai ingressar na Alfa. Alfa, Juliette, remota 13, dando passagem para a nave da Força Aérea, TAM 3178. Positivo. Salvador, Rio 5972, boa noite. Boa noite, 5972, um minutinho para cumprir a autorização. Obrigado. Para 4, pronto? Pronto, para 4. Galeão 340, decola pista 10, curva à direita, saída da El, após a El Lida, voa posição Bidev e após Upper November 857. Frequência do controle 119.8, código 5175. Rio 5972, autorizado para Galeão. Nível 340. Decola da El Leda Bidev. Após Bidev, até novembro 857. 119.1, 5175. Só confundo o controle 119.8 nesta para o pushback, o 5973. 19.8, ok, obrigado. O Olimpo 03, está no ponto de espera do 10, pronto. Olimpo 03, autorizado a alinhar e decolar pista 10, vento 110 graus, 0612 nós, Olimpo 03. Ali decola da pista 10, Olimpo 03. Salvador, é o gol 9071. O 9071 para utilização de tráfego, chame 118-95, 118-95. 895. Salvador, é o gol 9071. Para a cota, pronto? Pronto para a cota. Porto Seguro, 360, decola da pista 10 com curva direita, saída Dael, Fazel Lida, sua Libev, e após direto, frequência do controle 119.8, o código é o 5402. Sai da nossa saída novamente, decola da 10, curva direita. Dael, após Dael, sua Lida, e após posição Libev. Olhando a Bidev e o controle 198, transponder 5402 para o gol 0971. É, 071. Correto, reporte para o posto. Chamada para o meu deck, o 9071. Olimpo 03, decola aos 29, curva à esquerda, reporte na perna do vento, pronto para girar a base. 03, decolado, curva na esquerda, passando na perna do vento, meio pés. Positivo. Salvador, Washington, 6224, 210, Aracaju. Copia 190. Confirma? Copia 190. Afirmativo, copia. Aqui, Aracaju, 90, decolada pista 10 com curva esquerda na saída Puca, Caju. Frequência do controle 119.8, código é 5176. 190. Decola 10, curva esquerda, Puca, Caju, 119.8, 5176, ou 6224. Correto, nesta para o puxo. Salvador, boa noite, Bono 074, autorização de tráfego Guarulhos, nível 3, 40, sem ideia. Boa noite, copiou 36? Afirmativo. Que é autorizado Guarulhos, nível 360, decola pista 10, curva à direita, saída Dael, Tazel, Leda, Libev, Amprisk 50. Frequência do controle 119.8, código 5165. 03 está na perna do vento. 360, decoladão 0 na saída Dael, Leda, pós Leda, Libev, 119.8, ao controle 5165 no transponder, gol.